340, reporta que já foi liberado o tráfego estéreo. Gente, aguarde um momento. Pastor 20 acionado, pronto para o táxi. Pastor 20 está autorizado até a hotel, na Hotel Chama Torre, em 118.6, altímetro 1011. Afirmativo, até o hotel Chama Torre, 118.6, Pastor 20. O Mike Eco Delta decolado aos 34, controle 119.8. 119.8, Mike Eco Delta. Tango? Controle o Mike Eco Delta. O que é que o Delta Salvador prossegue? Toma nativo, solicita meu pé direto. Solicita responder, Mike Eco Delta. Aguarde a identificação. 0165 acionado. O Força Aérea 8740 está livre descida para 2500 pés. 8740, desceram para 2500. Qual é o seu estimado de pouso para a Vitória da Conquista, 8740? 1753, Conquista, 8740. 1753, sente. Controle, Salvador, muito bom, tá? 3154, informação na venda. 3154, identifique. A chegada Mari desse mantenha nível de voo 050. Mário 50, 3, 1, 4. Mike Eco Delta, identificado. 1 no mil pés, direto Manati. 7, direto Manati, mil pés. Pastor 20, autorizado cruzamento na minha escuta. Táxi em frente, cruzando a Alfa, vai pelo pátio 3. E chama para ingresso o pátio 1, Pastor 20. Afirmativo, pátio 3, chamará para ingresso do pátio 1, está cruzando de imediato, Pastor 20. Romeu Romeu, autorizado 2000 pés, autorizado afinal o Whisky Romeu Romeu. Mike, é que o Vitor remeteu os 37, chame para cruzar o eixo da... chame para cruzar o campo, perna do vento, circuito padrão. Sim, tio, Mike, é que o Vitor chamará para cruzar mais o campo. Solo 6315 da Oxa. 6325, prossiga. 6315 no 10 para puxa acionar. Autorizado, chama táxi. Chama a táxi. Vai que é com o Delta? Prossiga. Estou recebendo nossa altimetria a nível 125. 125? Super afirmo. É, nós estamos mantendo mil pés aqui de altímetro. Vou mandar ajustar isso para o próximo voo. Resete seu transponder, Mike Eco Delta e aguarde. Para o cruzamento do campo, Mike Eco Vitor. Autorizado, chame girando base para 17, Mike Eco Vitor. Eco Vitor, passar a gira com base para 17. 3, aguardando o papo. Qual a sua altitude? 0117. Gente, desça para 1.000 pés, tem trato à sua esquerda, a 2.500 pés, um Super Puma. 489, muito boa tarde. Vitória da Conquista, 200 é o nível, está autorizado. Decola da 10, saída agora, levar o DCT, após decolagem direita. Aciona 5555-119-8, controle. Para 17, Mike Ecovito. Ciente, Mike Ecovito, autorizado. Base e pouso, 17. Chame no solo controlado, pronto para arremetida. Chamará no solo controlado para arremetida, Mike Ecovito. Nove cotejamento correto, chama para o push. Vamos lá para o push. Ok, pode confirmar a altitude agora que está sendo passada para vocês? 125. Tá, obrigado. Nem chego lá. Agora, duas aeronaves, eu recebo uma. Sobrevoou as duas aeronaves, ciente. Uma aeronave é um Alfa 09, você tem como identificar outra? Está um pouco mais abaixo dele. Para o Taxa Chanel 6310, POB 106, com 3 horas e 55 alternando o Galeão. Oi, também, obrigado, uma boa. 5, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1011. 1011, da Libra Taxi via Juliette Alfa, o ponto de espera é 18, confirmando 18.3? 18.6. 18.6, obrigado. Oi, isso que é Romeu, Romeu. Ok, isso que é Romeu, Romeu. Pista 1-0, está autorizado o pouso, vento de 100 graus, 1-0 a mais. É autorizado o pouso, Romeu, Romeu. Pista 1-0, vem. Pista 1-0, Romeu, Romeu. Pista 1-0, decolado aos 4-1, chame o controle, 1-9, decimal 8. 119-1, passou 2-0. 19-8, 119-8. 119-8, uma boa tarde. Igualmente. Controle Salvador, boa tarde, passou 2-0, decolou, passando 1700, perfil da PUC, câncer PAR. Pastor 2-0, sobe para 250, saída PUC, serviço de vigilância. 250, passou 2-0. Papa Alfa, mantém a separação visual com tráfego informado. Alfa Vitor Juliette, mantém, escuta a guarda-copa, por gentileza, confirme só suas intenções de voo. Autorizado, decolagem da 1-7 com curva à esquerda, corredor forte, 20 milhas, aciona 0151 no transponder, 118.6, frequência da torre, 119.8, reto controle. 1-1. Eu vou observar um plot no seu ticket à sua direita. É um helicóptero a baixa altitude. Estava com indicação errada da altimetria. Eu pedi para desligar. Tá, sim. Então observa o traço. Descendo para 2011. Está 3154. 80 graus, 14 nós. Eita, coisa passada. Então, obrigado a você. Mais um pouco. Informe que o circuito será pela direita, ok? O Mike é convido. Circuito pela direita. Sim, pela direita. O circuito é convido. Estou em Salvador, Chané 6315, porta de espera pronta. Aqui é com o Delta na escuta? Você está agora a 21 milhas de Salvador, ou no meu pés, passe para a frequência de coordenação. Anima sem pista, no zero, Chané 6315. Estou no zero. Já final na 0, está 3154. Juliette, Bravo Delta, mantemos, escuta e aguarda. Aguardando, Bravo Delta, mas está autorizado até Quebec? Está autorizado até Quebec, Juliette, Bravo Delta. Está até Quebec, Bravo Delta. Reporta para o cruzamento, por gentileza. Solo 45, libera a direita, solo 219. 219, liberando a direita, meu grave. Alô, Salvador, boa tarde, Papai Romeu, isso que Romeu livrou. Victor, remeteu os 45, o circuito pela direita, chame cruzando o final da 1-0. É, convido que a gente com o circuito pela direita, você pode estar cruzando alguma coisa. Alfa, aqui no pátio 3, grato, Romeu. Range vento 090 graus, 15 nós. Metriz no 5, ciente, decolagem, pista 1-0. Confirme pessoas a bordo, gol? 1, 2, 3, 123. Gol 1781, Indy Alpha no ponto de espera 1186, altímetro 1011. Tem bom voo. 1011, pista 10, e a Índia e Alpha lá 186, obrigado, uma boa tarde. Segue na coordenação 025, até o pouso, Quebec Vitor. Boa. O trip 5401 coordena com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Gol inicial, táxi autorizado, push no 01. Coordenando, passando o Gol, autorizado, push acionamento 5401. Chané 6315, decolado aos 47, chama o controle 119, decimal 8. 98, Chané 6315. Bike é convicto, autorizado a cruzar a final do 1-0. Chame o solo controlado. Cabeceira 1-7, pronto para decolagem. O vento é de 100 graus, 1-4 mais. Gente, apontará no solo, pronto para decolagem. O Mike é convicto, 1-0. Controle Salvador, Chané 6315. Chané 6315, contato radar. Sobe, manter o 360, vigilância. Estação 360, Chané 6315. Pode copar. O primeiro contato, eu não recebi o seu transponder, só estava nivelado 025 ou estava 2000 pés? 781 no ponto de espera da 10, pronto. Tchau. 781 ali, mantém. Alinhar e manter pistão no 0, gol no 781. Lembra o carro meu, prossiga. Lembra o carro meu, reporte na rotatória. Não levou o 948? Prossiga. Confirmando, é, autorizado a descida até o 080 ou 050? 050. 050, obrigado. 3154, complete final, chame torre no noite decimal 6. 2864. Controle Oxané 6315, possível coordenar para o Idael? Sente, vou Idael 6315. Grato, Idael na proa. Campinas, nível 360 está autorizado. Decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, e Bridge intercepta Pesolo no 6. Conforme a rota, aciona 5027 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Estamos confirmando 5027, né? Afirmo. Tá ok, autorizado 360 via rota, decola da 1-0, da EL, Leda Bridge, Aperzuluno 6, 5027 e 198 controle. Cotejamento correto, chama para push. Chamará. Para o táxi, TDP 5401, com 52 a bordo, 2h40, alternando Vitória. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1011, tenha bom voo, 5401. Índia, Alfa, ponto de espera, torre 18.6, muito obrigado, bom dia, senhorita. Boa. O Victor Vento, 100 graus, 15 nós, chame no solo controlado e aguarde para a decolagem. O que chame quando pronto, aguardando a autorização para a decolagem. Tenente, marca a corrida. San 3154, tem livre pouso, vento de 100 graus, no menor. Livre pouso, San 3154. Golo 781, decolado 50, controle em 198, boa tarde. 198, boa tarde, Golo 781. Para o táxi, 5489. Torre Salvador, muito boa tarde, TDP 5401, no ponto de espera da 10, pronto, visual com tráfego na final. Ok, após a passagem do tráfego na final, ali mantém, TDP 5401. Após o tráfego ali, mantém, 5401. 3000 na dial. 781, sobe para o 360, vigilância radar. 360, 781, obrigado. E bora. Ok, Alfa Victor Juliette, autorizado o táxi, altímetro 1011. Cheque o equipamento rádio, por gentileza, tá um forte chiado de fundo da transmissão, ok? Siga. Possibilidade de voar se para presente? Aguarde um momento. Arremetida, vento 100 graus, 169, chame fora do solo, circuito novamente pela direita, ok? Sim, pode aguardar alguns segundos aqui, então, só pra desculpar a esteira e ter a intenção de decolar e pousar na superfície, depois decolar de você lá. Ok, tá afirmativo. É, chame no solo controlado, cabeceira 35, pronto para decolagem. Camarão, mais recorrido, bravo. San 3154 no solo 52, libere na Eco, chame solo 21 decimal 9. Eco 219, San 3154. Tá cobrindo aqui. Frequência 12545, Centro Recife, a solicitação direta de par. Centro 25545, passou 2A. 59, pista 10, autorizado, decolagem. Livre decolagem, TDP 5401. Solo Salvador, San 3154. 3154, prossegue via Alfa Kilo, vai manter atrás do tráfego da Trip no pátio 3, aguardando para prosseguir para o Finger 07 no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, aguarda no Trip pro 7, quando autorizado, San 3154. Solo Trip 5489 para táxi, autonomia de 4 horas e 30, POB de 55. Alterna Salvador. Trip 5489, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 118.6, altímetro 1011. Prossegue Juliette Alfa no ponto de espera torre 118.6, Trip 5489. Tá vendo o nosso carro visual aí com o outro Augusta? Afirmativo, 02 para o pouso, passou rotatória, entrando longa final da 197. Afirmativo, segue o Oscar Paparafa com o número 2, chame final normal da 197, novembro, Oscar Romeu. normal. 5401, 54, controle 198. Controle 198, grato. Mike é convicto, autorizado, remexida, circuito pela direita da 17, estamos cruzando a final da 10. Mike é convicto, vento de 100 graus com 13 nós. Tem iniciando com circuito pela direita, o Mike é convicto, está na cruzando aí. Informa o Mike é convicto, dois helicópteros, dois agulhas prosseguindo aí para a final da 17, informa com o visual, ok? Vamos lá com o visual, Mike é convicto. Autorizado a final, pista no 0. 2000 no 01 autorizado, porta lá estabilizado, 9648. Oi, o trip 5489 no ponto de espera da 10 pronto. Ok, 5489 autorizado, ingresso e decolagem, vento 100 graus com 12. Autorizado, ingresso e decolagem para o trip 5489. Está na final, baixa destravado, 17 para Palma Meu Oscar para Parau. Que Oscar Papa-Alfa tem livre pouso, pista 17, 100 graus com 11 nós. Após o pouso, prossegue parte 5. Informativo. E por gentileza, uma aproximação longa, ok? Para liberar na interseção do papai de imediato, ok? Informativo, mais rápido possível, senhor. November Oscar Romeu, separação visual, prossegue para 17, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização para pouso, November Oscar Romeu. Vai iniciar o cruzamento posição 10, o Mike é coberto, visual com 1 agosto na final, só 17. Questão visual com 2 agosto, o Mike é coberto. Com todos os dois. Ok. Então, mantenha a perna do vento, circuito pela direita, separação visual, chame girando básico, como número 3, para 17, Mike é coberto. Como número 3, o Mike é coberto. Negativo, senhor. Decolado 57, chame controle 119.8, trip 5489. Controle 119.8, trip 5489. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5489. Trip 5489, contato radar, só me manter o 200. Subir e manter o 200, 5489. Olha lá, a Oscar Romeu na final da 17 aguardando a autorização. Visual, vento 100 graus com 13 nós. November Oscar Romeu aguarde a autorização. Oscar Romeu, condições de aproximar e fazer uma aproximação longa e liberar imediato na taxiway Papá? Afirmativo. Ok, autorizado, aproximação. Vento de 100 graus, 14 nós, só aguardar a pista liberada. Final curto. Tá no solo, vai liberar na Papá, Papá. Ok, Papá, Alfa, solo 59, estacionar a frequência livre. Obrigado, boa tarde. No noite decimal meia. 12, boa tarde. Boa tarde. Sim, Mike Eco Victor, aproximação para a cabeceira 17 no solo controlado. Pronto para decolagem, vento de 100 graus, 15 nós. Mike Eco Victor. Gente, o Mike Eco Victor. O Mike Eco Victor tem a intenção de, após pouso, prosseguir para o pátio 4, então, para a troca de tripulação e iniciar a outra notificação. Ok, chama o solo controlado, ano 7. Mike Eco Victor. Eco Victor, Mike. Autorizado, chama táxi azul. Chama táxi, 65. Salvador, boa tarde, Lula 648, visual pistão no zero. 48, Cinch, check tank. Baixa de trabalho. Okay, tem livre pouso na pista 1-0, vento 100 graus com 16 nós. Quando 648, informo, caso receba aí no Ticães, um helicóptero aproximando para a cabeceira 1-7, não irá interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista 1-0, incêndio do helicóptero, gol 9648. Só vem melhor, seu Romeu, solo 1700, estacionar a frequência livre. Oh. Transponder, Romeu. Salvador, boa tarde, Oceaner 6314. Oceaner 6314, acione identificação, autorizada a chegada Mare, desce e mantém o 050. Autorizado Mare, 050, desce, identificado, 6314. Alguma possibilidade para a Duna, direto? Oi, Duna. Duna, agradecendo, 6314. Trip 5401, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. Centro Recife 251, 3325, trip. Ok, o informe está muito ruim a transmissão, ok? Do Alfa Victor Juliette, um forte chiado de fundo. Cheque o rádio, por gentileza. Salvador, Whisky Romeu, né? Prossiga. Por gentileza, poderia fazer um favor? Eu precisaria de combustível, querosene, para o Whisky Romeu, né? Poderia comprar uma chamada aí? Então, para a entrada do lugar, né? Afirmativo, considere solo no 701, dando passagem aí para o Charlie 150, ao estacionar no pátio 4, frequência livre. Grato. Obrigado. Afirmativo, Alfa Victor Juliette. Romeu, Romeu foi solicitado, ok? Ok, muito obrigado mesmo, boa tarde. Boa. Solo ao 03, vira direito 1219, boa tarde. A direita 1219, boa tarde, 648. Sou Vitor Juliette, pronto para a decolagem? Meia bordo, 5 horas e 2, alterna com fins. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6. O altímetro agora marca 1011, tenha um bom voo azul. 0 no Juliette Alfa.